Ô, compadre, vamos falar sobre a festa junina e suas tradições, homem? Bora, compadre. Fiquei sabendo que vai ter um arraial no Dutra. Ô, professor, mas será como que surgiu essa história de festa junina? Existem duas explicações. A primeira é religiosa, que é homenagem a São João, Santo Antônio e São Pedro. A segunda, originada em países católicos da Europa como homenagem para São João, e no início era conhecida como Festa Joanina. Eita, bichinho, não pode esquecer do Nordeste não, hein? O Nordeste, no mês de junho, comemora uma das principais festas juninas do país. Representa um importante momento econômico para a região. Eita, pessoal, mas as comidas são a maior parte da festa, não é? No mês de junho, é a época da colheita do milho. Grande parte dos doces, bolos e salgados são feitos desse alimento. E além das receitas com milho, ainda tem arroz doce, pé de moleque, quentão e muito mais. Pois é, homem, por isso que tem que as tradições pessoais. O mês de junho é marcado pelas fogueiras e balões. No Nordeste, é muito comum a formação de grupos festeiros que vão levando a alegria da festa junina pelas cidades. Na região Sudeste, é tradicional a realização de quermesses, com muitas atrações, como a quadrilha, que ocorre parte da festa. Como Santo Antônio é o santo casamenteiro, é muito comum as simpatias para mulheres solteiras que querem se casar nessa época do ano. Então, pessoal, o que estamos esperando? Bora, compadre! Bora, pessoal, que eu quero casar, vambora! Venha participar do Arraial do Dutrão. Dia 18 de junho, das 15 às 22 horas. Barraquinhas com comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras e muito mais. Venha participar conosco, é sábado, dia 18 de junho, das 15 às 22 horas. Esperamos todos vocês. E não se esqueçam, aqui a sua diversão é garantida. Venha e traga sua família.